206, 300, próximo direita, controle de sistema 211. Próximo direita, 211, gol 109, obrigado. Autorizado, Alfa, Kilo, posição 5, 4, 3. Alfa, Kilo, 5, gol no 09. O solo, Xenar 63, 90. O Salvador, Xenar 63, 10. O Xenar 63, 10. O solo. Você tem contato via rádio com a Infraero? O Sinai 6310, estamos em contato agora, aguarde. Guardando, mantendo posição. Aí no pátio via rádio. Ativo. Agora a luz apareceu. Obrigado. Aviação 3662, observe o Avianca estacionando 5. Se tiver condições de seguir com segurança, está autorizado o portão número 3. Afirmativo. Vai observando o Avianca e segue o número 3. Bono 096. Terá que ingressar via Juliette. E após a esquerda novamente para o pátio 3, a posição é a 5 Romeu do pátio 3. Juliette, o pátio 3, gente, o gol 1096. Patrão, 5 Romeu, desculpa. 5 Romeu, isso, que mantinho. Pátio 3. Falou, tem 3662. Tem 3662, falou, falou. Só uma informação, uma curiosidade, até que estão observando a vistoria sobre a pista intra-aero, foi reportado alguma, algo sobre a pista, por favor? Vistoria de rotina, ok? Ah, tá, ok. Obrigado pela informação, senhor. Tá pra gente, obrigado. Gol 2043.4. Tipo Barra Lima, decolador 04, chame girando base, pista 17. Confirme para o que o Zé Lima? Decolador 04, chame girando base, pista 17. Gente, chama girando base, pista 17, que o Zé Lima. 7935. Decolando da 10, da Avenida da Eulita 1935, controle 5431, é o transponder do gol 2043, da Eulita Mótima. Gol 2043, controlamento correto, reporte, pronto para acionar. Pronto para acionamento no 07. Gol 2043, aguarde. Autorizado para o feedback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado para trabalhar para o táxi. Ponto 2045. As barras final da 97, que é o Serra Lima. Aqui no Serra Lima, eu já tocar a RMT 517, 130 graus, 079. Sim, atualizado, tocar a RMT 197, que é o Serra Lima. Salvador, gol 9435. Gol 9435, sou o Salvador. Era só para confirmar se já disponível do plano, se foi passado aí pela empresa, um plano Salvador Brasília, 9435. Gol 9435, afirmativo. Tá, senhor, grato. Salvador, 2043, agora para o táxi, tem caminhão como alternado, 4 horas e 12 de autonomia, 193 a bordo. Gol 2043, táxi autorizado, para o ponto para pista 10, via taxiway Índia, KNH 10118, quando pronto chame torre, 1118, décimo 95. Via Fátio Índia, com 18, lá 1895, 2043. Tirando base aqui, o Serra Lima. Tirando o Serra Lima, toque a RMT da pista 17 autorizado, vento com 130 graus, 069. Após o toque a RMT, curva à direita. Chame girando base novamente. Gente, autorizado, toque a RMT, após a RMT, curva à direita. Chama girando base novamente aqui, Serra Lima. Torre Salvador, gol 2043, próximo do ponto de esperada, 10, pronto para decolagem. 243, posto de alinhar e decolar, Pitano 0, Zenton 130, grau 079. Autorizado alinhar e decolar, o voo 2043, dono 0. Lima do Correio MTO, Zuno 1, no curva direita, chama girando base. Gente, curva direita, tá? Informa girando base, que eu sei a Lima. Eu vou no 435, posição 62 de frente da Tango, teria autorização Brasília? Confirme. Gol. Gol 9435. Gol 9435, fala tem curso Tango. Agora autorização. Aguardada. Dando base, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima. Roso, só que remite do mundo está autorizado. Vento 130 graus, 079. Gente, Lima. 3858, pronto, copy. 3858, prossiga. Então 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Decola da pista 10, com decolagem com curva à esquerda, saída Momo Proti. Transponder 5461, frequência do controle 119.35. Fortaleza 370, na Upper Zulu 19. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída Momo Proti. Controle de saída 119.35 e o código 5461. Tá, 3858 na posição 2. Tá, 3858, controlamento correto, reporte estacional. Reportaremos, 3858, obrigado. Rodolfo, bom dia, boa noite, Janeiro 6310, assiste da Tango, autorização nível 390 para Recife. Janeiro 6310, Tango confere, boa noite, aguarde autorização. Te escuto, obrigado. Lima, você vai meter uso no meia. Circuito padrão, pistão 97, chama girando base. Circuito padrão, pistão 97, chama girando base. Que você Papão Leque do Serra Lima, base para final, para embaixada checada. Do Serra Lima, doutor de ataque emitido a pistão 7, ventou no 40 graus, 079. É, para informação, o Quilo Serra Lima vai fazer pouso completo. Pouso completo, pouso de pistão 0, ventou no 40 graus, 079. Autorizado pouso 97, pouso final, o Quilo Serra Lima. Posicionar 6310, pronto, copy. Afirmativo, senhor, prossiga. Posicionar 6310, autorizado para Recife, nível 390, via Upper Zulu 17, saída, decola pista 10, com curva à esquerda, saída Pulca, Aracaju, transponder 5455, frequência do controle 119.35. Afirmativa, meu amigo. Estamos autorizados 310 para Recife. Decolando da 11ª curva esquerda, Puca, Aracaju, Antezulu, no 7 aerovias, 5455, transporte 0935, o controle. Oceaner 6310. Oceaner 6310, patrulhamento correto, reporte pronto nacional. Bom trabalho, muito obrigado. Lucian Lima, próxima direita, papá, para bem calibre. Obrigado, já acabou. Papa Romeu, Tiro Serra Lima, solta o mais uma autorização para a CGM, circuito dado. CGM não, na frente. Então, Tiro Serra Lima, aguarde um instante. Aguardo, Lima. Autorização para o voo 9435. O 9435, aguarde. Aguardando. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, pronto, 4. Pronto, Lima. Papa Romeu, Estilo Serra Lima, autorizado voo local, circuito 17, tanque remetida, a 1.000 pés, transponder 1032. Autorizado voo local, circuitação 17, a 1.000 pés, transponder 1032, que Serra Lima. Alfa Romeo, estilo Serra Lima, procedimento correto, chame torre 118.95 para frente. Torre, boa noite, é o Papo Francisco Serra Lima, no Pátio de Paraguai. Serra Lima, o Lima está livre de estacionamento, chama para Paraguai. Serra Lima, livre de táxi, chama na Papá. Voo 9435, ponto cópia. Pronto, cópia. Voo 9435, autorizado Brasília, nível 320, via Ampers Lu 17, decola pistão 10, com curva à direita, saída água, transição elétrica, transponda 5456, frequência do controle 119.35. Confirmando nível 320. Voo 9435, nível 320, autorizado, solicita outro. A gente solicita quando já tiver na subida. Então tá, 320, via peso Luna 7, decola 10 curva direita, água elefa, 5456, 1935 ao controle, boa 9435. Boa 9435, aconselhamento correto, reporte pronto para acionar. Passar a fona. Papá, Bravo, Eco Romeu, Paulo Salvador, Salvação em curso, Tango. Prossiga. Boa noite, senhor. Nós temos um plano para Campinas, Salvador de Campinas, 280. O senhor já teve em mão para acolher? Eu, o plano eu tenho, mas sem transponder. Tá ok. Papá, Bravo, Eco Romeu, ele com a terra comigo. Ok. Bravo, Eco Romeu. Estacionamento, voo 9435. Voo 9435, autorizado pushback acionamento, reporte contra o táxi. Autorizado, reporte contra o táxi, 9435. 3258, puxa estacionamento. 358, livre, já tá pronto? Afirmativo, de imediato. Ok, de imediato tá livre iniciar, você pode para o táxi, 3258. Estará para o táxi, então 3258. Aliane, próxima aula, 7 quilos, Serra Lima. Serra Lima, decolagem autorizado, pista 17, vento no 30 graus, 069. É, iniciando, decolagem pelo Serra Lima. Taxi Gol 9435, tá com 126 a bordo, 3 horas e 47, eu tô na Campina. Confirme, deu bem? Foi o gol, Saulo, o gol 9435, tá com 126, a borda de 3 horas e 47, eu tava na Campina. Livre até o através do 5, segue o tanto. Livre até o através do 5, segue o tanto, 9435. Botar 3258, já pronto para o táxi, 1146, a bordo, 3 horas e 10, João Pessoa, alternada. Não, pelo Serra Lima. Taxi autorizado até o ponto de espera pistão no zero, via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1018. Romeu, é o sol. escuta a sala, Bravo Eco Romeo. Ok, a gente tava aguardando a resposta do centro, ok, para a solicitação do plano. E o centro Recife não possui seu plano, na verdade só possui um plano de ontem. Foi a informação que nós recebemos agora. Esse plano de hoje foi apresentado em Salvador? Exatamente, foi apresentado em Salvador, foi ligado e confirmado. Afirmativo. Então farei contato agora com a Rede Salvador para que retransmita o plano para o centro Recife, ok? A gente só pode liberar aqui após a autorização de Recife. Tá ok, foi exatamente o mesmo plano de ontem, só muda o horário. Afirmativo. Então vou solicitar que a ES Salvador retransmita o plano. Por favor. Salvador, General 6310, está na POD 05, pushback acionamento. General 6310, autorizado pushback acionamento, repasse pronto para o táxi. Portarei para o táxi, General 6310. São três aproximações, são três decolagens, três pousos. Autorizado a tocar em MT, sessão no 7, ponto no 30 grau, 069, aqui você é Lima. Lima, Lima, toca remetido aqui do céu, Lima. Torre Salvador, tá 3858, ponto para pronto. 3858, autorizado alinhagem e decolagem, pistão no 0, vento no 30 grau, 069. Autorizado alinhagem e decolagem, tá 3858. E marca para remeter os 38, curva à direita, mantém seu farol de vapor. Cubana direita, mantendo espera em Itapuã, aqui do Serra Lima. Para pronto, gol 9435. Deu gol 9435. Gente, gol 9435, mantém o ponto de espera. Sim. Salvador, boa noite, papapá, Bravo Eco Romeo, estabilizado ele é o universo. Aquilo Serra Lima te avisou com a aeronave na aproximação da 1-0, pode prosseguir como número 2 para 1-7 na retaguarda do mesmo? Papapá, Bravo Eco Romeo, chame para o cancelamento do plano. Bravo Eco Romeo vai pousar na pista no 7? Não, negativo, vai pousar na 1-0, Bravo Eco Romeo. Sim, Bravo Eco Romeo, pouso autorizado pista no 0, vento no 30, grau 069. Está livre de pouso, Bravo Eco Romeo, vai confirmar a batalha de trabalho, ok? Oi, Kilo, pode prosseguir como número 2, você avisou o carro na final da 1-0? 3258, cola 4-0, chama controle Salvador 1, 9-3. É com controle da 3258. Kilo Serra Lima. Ajuste-se como número 2. Aí da guarda aeronave da final da 10 para passar ali 12. Chame girando base pista 17. Vai prosseguir para... Vai prosseguir na retaguarda do mesmo, vai recuperar a base para o final da 17, Kilo Ceará Lima. Bom, o Kilo Ceará Lima, fica atento, o próximo aeronave está pouso, já está menos uma vez de Duna. Assim que ela ultrapassar a Duna, já tem que livrar a final da pista 17. Kilo Ceará Lima já está no través da cabeceira 17, vai prosseguir e vai reportar a base para a final. Consciente, Kilo Ceará Lima. Baixou, travou, Brava com o Romeu. Brava com o Romeu, ciente. Três horas e 40, de autonomia. Alternado, Salvador. 663-10, taxi autorizado para o ponto espera pista 10 via taxiway Índia. NH-10-18, quando pronto, chame torre 118-95. Projeto Índia, no ponto 014, Salvador 18, 95, tá? Bom trabalho, até uma próxima. Boa noite. Lima, chame final, pista 17. Reportará a final da 17, que ele se anima. Papa Romeu, Kilo Ceará Lima, mantenha assim na final da pista 107, 360, curva pela direita. O Kilo Ceará Lima vai ingressar na final, agora eu vou fazer curva pela esquerda, ok? Pela esquerda. Correção, curva pela esquerda. Ok. Bravo, é o Romeu, Salmos 43, controle de Salmo 211 na direita. 211 na direita, Bravo, é o Romeu, obrigado. Confirma quem chamou agora? Não, 3305. 3305, posto autorizado pistão 0, vento 13, 0 graus, 069, informação de tráfego, pitch, 1 no meu pé, final pista 17, à esquerda, não interfere. Cliente, 3305, livre pouso 10. Conseguiu resolver com a IAS o nosso plano, Brava com o meu? Papá, Brava com o meu. Aguarde. Estamos ligando aqui pro controle. Está na final da 17, Kilo Ceará Lima. Firme? Kilo Ceará Lima está interceptando a final da 17. Novo 360, Kilo Ceará Lima. Lima, novo 360. como o que solicitou autorização, tá na escuta? Solicitou a autorização em voo? Não, foi, não foi feita a autorização, só foi questionado o plano de voo. Afirmativo. Só para confirmar mesmo, que essa aeronave chamando com o Bradar com o meu e o Centro Recife, já foi informado, né, do plano existente para hoje, 2355, mas o centro não tinha esse plano, ok? O operador do plano de voo, da sala plano de voo, já está providenciando o plano para o operador da posição lá. Assim que tivermos a autorização, eu chamo para cópia. Ok, eu vou pedir um pouco de pressa, pois nós temos apenas pouco tempo aqui para no solo Salvador para regulamentar a situação, ok? Informo que durante todo o dia, okay, tivemos problemas com o plano de voo. Alguns foram resolvidos rapidamente, outros demoraram bastante. Teve uma aeronave que esperou até 40 minutos. Como já foi feita essa coordenação antecipadamente aí, acredito que não será o caso. Mas realmente está sujeito a essa autorização do Centro Recife. O que for de nossa parte, faremos. Muito obrigado. Eu chamo mais aqui. Vou chamar mais 5 minutos, o Bravo vai acordar. Paulo Salvador, Avianca Alfa Vitor, Juliette. Prossiga, Avianca Alfa Vitor, Juliette. Área remota na posição 13 para cheque de motores em marcha lenta por 5 minutos. Só confirmando a infraestrutura da gente? Afirmativo. Ok, então, seguindo instruções do Lefrano, está livre, reporte ao termo. Vai reportar no termo. Ponto 351, ponto autorizado pistona 0, vento 120 graus, 069. Eu posso, sim, posso. Boa noite, eu tenho ataque Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05. Foi aquilo que o CRM está avisou para a aeronave final, pode prosseguir como número 2? Gente, que o CRM continua a aproximação, aguarde o eixo livre. Ok, aguardando a atualização que o CRM. Luciana Lima, toca remetida, pistão na 7 autorizado. Vento 110 graus, 069. Autorizado, toca remetida 107, pelo Luciana Lima. 435 Lima, mantém pistão no 0. Ela mantém, 0943. 351, solo 50, próxima direita, controle solo 211. Direita 351, alô, Salvador, boa noite, voo 9351, livrão. Voo 9351, São Salvador, boa noite. Consiga ataque via Alfa Juliette, porção 08. Alfa Juliette 08, 9351. Curva na direita, reportará cruzando 1-0, reportará a base para 1-7, Cruzeiro Lima. Decolado ao 53, controle de Salvador 208. 208, Adriano. Estamos, Arquidice Lima, aqui para a base. Arquidice Lima, toque emitido a pressão nossa de autorizado, vento 120 graus, 079. Pouso final, Arquidice Lima. Pouso final, pressão nossa, Arquidice Lima, gente. Aéreo pronto no 0, 6310. Confirme 6310? Aéreo pronto na 10. Gente, mantenha um minuto aí. Mantém. Escuta a sola, brava com o Ronaldo. Ok, o centro autorizou o seu plano, ok? Só para confirmar aqui, o plano que estava pra gente aqui em Salvador inicialmente era um direto ponto a ponto. Mas o centro solicitou que pagasse uma rota aqui que eu vou pagar para o senhor agora, o senhor confirma se pode voar nessa rota. É a Pesulo 10 por base, Pesulo 16 Belo Horizonte, direto Chomode, a Pesulo 30 em Tite. É, nós não somos homologados aqui nada. Então, para tentar autorizar a rota que nós temos aqui, apenas confirmando, o primeiro ponto seria 1457 Sul, 04000 WISC. Martinho, vou tentar coordenar com o Centro Recife novamente essa rota aí. Xenia 6313, boa noite. Xenia 6313, agora de telefone de pouso. Sim. Xenia 6313, controle da 5-6, controle de Salvador, número 08. Confirmar a frequência, muito baixa a transmissão. 0935, controle de Salvador, correção. 0935, quem vai chamar? Xenia 6313, controle da 5-6, 0 graus, 0 menor. Repouso na 1-0, 63, 1-3. Papá direito, que eu tô querendo falar. Obrigado, Alegrado. Eu vou na papá, que ele chora. Bravo Eco Romeo, se puder coordenar a nossa saída da El, Belo Horizonte após Enquite, o Bravo Eco Romeo. Papá, Bravo Eco Romeo, pronto para cópia? Afirmativo, pronto cópia, Bravo Eco Romeo. Autorizado Campinas, nível 280, conforme a rota apresentada no plano de voo, ponto a ponto, 1457 Sul, 0400 Whisky é o primeiro ponto, após conforme apresentado, a decolagem da pista 10 com curva direita, saída da El Leda, após Leda, direto esse primeiro ponto. Controle 1-9-35-5474. Matheus, autorizado Campinas 280, decolando da 10 com primeira curva direita da El Leda, pós Leda ponto 119-35 e 5474, transponder do Bravo Eco Romeo. Bravo Eco Romeo, pátio 3, inversional, chame táxi. Matheus, quando o próximo acionar, vai chamar para o táxi, Bravo Eco Romeo. Ao 0000, direito, 2-1-1. 2-1-1, boa. Fala, Sinai 6313, boa noite. Sinai 6313, está autorizado, Alfa, Juliette. Para o portão 04, Pátio Único. Pátio Juliette, Alfa Juliette 04.